Cheiro 8, página 73, capítulo 2. Por seu livre-arbítrio, de que faria parte também o seu cansaço. Na verdade, tudo o que Milene desejava, depois de ter sido encontrada atrás do estendal e de à noite ter caído sobre o mar de prainhas, era poder dormir naquela cama a que se referia a mulher de voz forte, a que parecia ter conhecido de perto a pessoa da avó Regina. Era poder pernoitar entre pessoas que partilhavam com ela da mesma perplexidade sobre o sucedido. Dormir entre gente que ainda continuava a falar diretamente com a avó Regina, como acontecia com Ana Mata, sentada na sua poltrona de plástico, a um canto do pátio. Permanecer entre aquelas pessoas emudecidas, a quererem que as crianças ficassem mudas também, perto daquele rapaz, que a princípio tinha aparecido com uma faca, mas agora o que fazia era apenas olhar para o portão, bastante desarmado. Aquele outro, vestido de preto, que lhe tinha dito que ela se encontrava em estado de choque e andava de um lado para o outro à procura de qualquer coisa que não achava. Milene, a nossa prima Milene, ao aceitar o convite de Felícia, como ela mesma haveria de dizer, sentira-se reconfortada. Naquela noite, pelo menos, não iria pensar nos agentes da GNR, nem nos telefonemas para os tios, nem nas ruas por onde havia deambulado, nem no formato daquilo, nem no longo discurso do padre, nem na mulher dos buchos quadrados, nem nas flores a moverem-se dentro do carro preto, nem sequer na pesquisa que tinha feito ao longo daquele mesmo dia, até ter encontrado as pessoas da terceira vaga, que a estavam acolhendo com serenidade. Milene entregou-se sem qualquer resistência. Nem era necessário falar. Comparado com o caminho de regresso, no escuro, tudo lhe parecia benévolo. A própria cama que lhe ofereciam para passar a noite fazia parte de uma espécie de mobiliário de estúdio de gravação, onde havia tudo um pouco e tinha aspecto de ser extraordinariamente cómoda. Objetos de música, teclas, cordas e tambores, diversos montes de discos, juntos dos aparelhos, que os deveriam fazer tocar e faziam-lhe bem. Tão bem que naquele momento não queria pensar em mais nada. Toda a sua tarefa concreta consistia em procurar alojar-se na dita cama pequenininha, entalada entre duas camas maiores, no centro daquele recinto transformado num bazar vermelho. A certa altura, Claudina Mata tinha-se afastado, levando atrás de si Cici e Belisa, as duas adolescentes de cabelos frisados. Depois surgira Conceição, as quatro a olharem para ela, a desaparecerem na porta, a encostarem a porta do pavilhão, devagar, quase sem rumor. Por último surgira Felícia a dizer que ela poderia ficar com a lâmpada acesa, a que se encontrava ao lado da cama pequenininha, entalada entre pilhas de discos. Um relativo silêncio havia descido. Apenas lá fora ainda se ouvia Ana Mata chorar a partir da casinha parda e um dos seus netos reclamar porque se ouvia. Felícia a impor silêncio. Show tristeza e discussão. Vamos lá calar. Depois de uma manhã, atravessando o campo de morraça, e de uma tarde inteira escondida no meio de um estendal, não precisava de falar. Sentia-se reconfortada. Naquela situação, era bom não voltar para casa. Então Milene fechou os olhos e lembrou-se de cenas boas, passadas ali, no interior do diamante, imediatamente a seguir à desistência da segunda vaga. Não podia, nem queria precisar o tempo, mas, em relação ao espaço, tinha acontecido exatamente naquele recinto, quando a fábrica ainda era conhecida por Fábrica de Conservas Leandro, 1908. Havia sido um período formidável. Com o rosto e as pernas lavadas em água fria, a luz do pátio a entrar pela cortina, Milene lembrava-se do acampamento que Alice havia montado ao longo daqueles 3 meses a que João Paulo costumava chamar o melhor verão das nossas vidas. A tia Gininha, ainda solteira, de longos cabelos compridos, sempre acompanhada por um namorado, E os três primos, inseparáveis, correndo por todo aquele espaço aberto ali mesmo, diante da chaminé alta. Milene lembrava-se como se vivesse de novo a boa vida que ali se passara, mas não precisava de lembrar-se de mais nada. Não precisava de lembrar-se dos 5 operários da segunda vaga a estenderem a almofada com as chaves em cima, pousadas no pequeno côncavo a meio do veludo, a dizerem palavras próprias das devoluções nesse ano de 85. Não precisava de recordar aquelas frases que nós próprios haveríamos de repetir até à exaustão, com a boca torta, para nos rirmos deles, os operários. Já chega de traição. Devolvemos esta bodega da mesma forma como nos foi entregue. Aqui deixámos os nossos ossos para nada. Aqui estão as chaves, em cima do mesmo travesseiro, que é para não dizerem que ficámos com o que quer que fosse desta grande fraude. Sim, Milene não precisava de se lembrar dessas palavras, nem dos 5 operários a olharem em frente para a parte incerta, tensos, como se nos fossem matar. O elemento feminino do grupo, 3 milímetros de cabelo, ainda tinha acrescentado: é só ladruagem por toda a parte, é só ladruagem. Aí a avó Regina tinha permanecido estática, toda a família estática, como se disposta a ser lapidada sem se mover. Era isso a dignidade. Os tacões de cunha da avó Regina, unidos um contra o outro, como se fosse um general. Os lábios cerrados, como se cozidos. As pálpebras altas, ainda mais altas. A ouvir, é só ladruagem. Os 4 homens a voltarem as costas, como quem assina a capitulação de uma batalha. Depois, os 4 tinham ido embora e a mulher, de cabeça quase escanhoada, a mais tensa dos 5, a mais revoltada, a dada altura pusera-se a insultar a humanidade toda. A humanidade ladra. Os cantos da sua boca caídos, como se os lábios tivessem aprendido com a meia-lua. E eles ainda a apanharem os últimos pertences, os papéis e umas pastas, e a partirem dali, sobre umas motorizadas ruidosas, roncando pela estrada fora. A mulher a conduzir uma motoreta, com a saia pela virilha, o capacete posto na grelha, a cabeça quase rapada, entregue ao vento, como se fosse um polícia. Os 5 a desaparecerem na estrada, até ao fim da estrada. Sim, foi um momento forte. Mas naquela circunstância, Milene não precisava de reviver tudo isso. Deitada na cama pequenininha, lembrava-se apenas do acampamento e das manhãs em que acordávamos cedo para tomarmos o barco do Guinote e nos fazermos à ria. No entanto, Milene, como todos nós, tinha assistido à entrega. Aliás, na altura, Milene não conseguira conter-se e havia perguntado muito alto: opa, que grande porrada! Ganhámos? A tia Ângela Margarida, que levava a avó Regina pelo braço ao longo dos pavilhões, ambas desviando com a ponta do pé caixotes que haviam ficado espalhados, ainda com cheiro a peixe e sal, latas amontoadas na zona da cadeia do vazio, almotolias caídas, restos de azeite entornado, tinha virado os olhos contra ela para que se calasse. Todos calados. Mas João Paulo tinha respondido: com todos a olharem para nós como se fossem 10 rasputines, já todos perdemos. Os olhos de toda a família, incluindo a tia Gininha, postos por sua vez em João Paulo, como esferas blindadas. E no meio do silêncio, dos pontapés nas caixas desarrumadas e do som dos próprios passos, nós três tínhamos ficado para trás, para espirrarmos as gargalhadas que não conseguíamos conter. As paredes estavam pintadas de indecências e dizeres terríveis que havia sido necessário mandar raspar para se viver tranquilo. A erva do cômoro, sobre a qual se consumara um homicídio, havia sido ceifada. Os pavilhões haviam sido varridos e baldeados. Porque depois da saída da segunda vaga, nós próprios iríamos ocupar aquele grande espaço para aí vivermos o verão de 85. o melhor verão das nossas vidas, como se disse. Isso sim, Milene podia recordar. 3 meses inteiros ali dentro, acampados. Mas a nós mesmos, o tio Afonso nunca tinha chegado a chamar de vaga. A ideia das vagas só haveria de surgir com a terceira, que afinal era aquela, constituída pelas pessoas que a tinham recolhido e a haviam deixado deitar na cama pequenininha, onde agora podia estender-se à vontade sem pensar em nada, a não ser nos bons momentos da vida. Como, por exemplo, os três primos, sentados no barco do Guinote, em 85, a deslizarem nos esteiros da ria. E Milene, ela mesma, protegida do sol pela camisa do primo, a segurar no balde. Nessa altura, João Paulo ainda tinha as pernas esgalgadas de um adolescente, mas já dizia frases aterradoras. Meninas, será que a luz é mesmo o gênio do fogo? Aí Milene levantava-se e o barco ameaçava adornar. Não me digam que a água vai pegar fogo, não me digam. Mas depois ele equilibrava o barco e tudo se recompunha. Ele colocava à proa, fazia-a repor o chapéu de palha e estendia-lhe a camisa por cima. João Paulo jurava que nós três seríamos inseparáveis. Nós três sempre juntos, sempre unidos, nunca separados, até ao fim da vida. Ouviram? A paz nascia sobre a água da ria. Era nisso que ela pensava, mas para tanto não precisava de pronunciar paz, não precisava de dizer ria. Separadas das palavras, essas realidades existiam. Naquela noite, 18 de agosto, Milene era uma rapariga vestida com uma camisa emprestada, envolta em pensamentos bons, só os bons, deitada na cama pequenininha e depois a dormir a sono solto até acordar na manhã seguinte com o movimento das pessoas da terceira vaga. Milene também não precisava de pronunciar as palavras madrugada boa. A realidade ali estava. Pois muito antes de o sol romper, já Felícia Mata tinha começado a deslocar-se pelo pátio escuro, espalhando vivacidade e energia. Os cães que a seguiam, também eles cheios de energia, brincavam, abanando-se e mordendo-se, partilhando com ela o leme da vida. Mal tinha começado a clarear, Felícia pegara numa vassoura e, com forte ruído de varetas, pusera-se a empurrar os papéis para um canto, a varrer desde o centro do recinto até ao portal, para onde, na noite anterior, todos tinham olhado com terror. Percebia-se, era a vida alegre e venturosa que a mãe de Janina Mata King estava a viver, e por ela não permitiria que nada neste mundo, nem o corpo morto de uma senhoria, viesse interceptar a sua boa rota. Com a força dos braços musculados, Felícia arrastara 2 vasos de sardinheira enfesada para junto dos fustos do portão. Os vasos arrastados, por entre caixotes, haviam produzido o ruído de um vagão de mercadorias, mas ninguém parecia estar acordado, nem Ana Mata, no interior da casinha parda. Felícia empurrando os vasos, o cão e a caniche agitando-se, com uma atividade extraordinária, os três anunciando amanhã, como se a noite anterior não tivesse existido. E passando por perto do quarto dos filhos artistas, Felícia chamou: Dona Milene, você está acordada? Depois, bem colocada, quase renta aos cortinados vermelhos, tinha voltado a chamar: Olha, se não estás acordada, acorda. Tenho uma coisa importante para te dizer. Em seguida, Felícia tinha-se aproximado de uma das janelas do pavilhão em frente, chamando muito alto: Domingos, levanta-te! Domingos Mata não demoraria a atravessar o pátio com um molho de roupa no braço, logo desaparecendo atrás de uma parede. Do outro lado do telheiro, uma torneira abrira-se e a água de um duche pusera-se a escorrer pelo pavimento abaixo. Domingos já regressava, lavado e vestido, a caminho da sua casa, quando Felícia anunciou: Despacha-te, Domingos. És tu quem vai levar a moça à família. Mas nesse momento o segundo filho, Antonino Mata, apareceu no vão de uma outra janela, E depois, no vão de uma outra porta, surumbático, diante da manhã nascente, também ele atravessou o pátio com o seu molho de roupa no braço. Quando regressou do lugar de onde a água escorria, vinha vestido de preto, como no dia anterior. Os dois irmãos encontraram-se sob o telheiro, os dois de cabelos molhados. Felícia interceptou-os. Parecia dirigir-se de novo a Domingos, mas no último instante mudou de rumo, fechou os olhos e apontou para Antonino. Pensando bem, és tu, e não Domingos, quem a vai levar. Felícia apontava para o segundo filho, com os olhos fechados, como se a decisão viesse de um outro lugar ou de uma outra pessoa, e ela só tivesse de levantar o dedo para transmitir a ordem que lhe era superior. Vais tu porque és mais rápido para perceber e tens mais palavras para falar. Não te escutas, és tu mesmo quem vai entregar a pessoa aos seus. E acabou. Já todos reunidos, em volta da mesa, ninguém falava. Felícia continuou a explicar a razão da escolha, sempre com o dedo apontado para Antonino. Não tem discussão, está decidido. E vou explicar porquê. Domingos é mais velho, mas Antonino é mais rápido para perceber e para explicar. Ora, quem for entregar a pessoa tem de explicar ao mesmo tempo vários assuntos. Tem de ser muito rápido. E como os filhos fingissem nem ouvir, ela mesma descreveu a natureza dos assuntos. Muitos assuntos. Quem for tem de explicar que a gente não sabia de nada. Que a rapariga é que veio aqui ter. Que nós não a fomos buscar. Além disso, tem de dizer que só oferecemos à moça a nossa cama e a nossa mesa porque ela estava muito precisada. Dizer também que ela dormiu no quarto de Janina. No quarto de Janina Mata King. Isso também se tem de dizer. Felícia, ainda de olhos fechados e o dedo apontado. O problema é que tudo isto é tão igual à verdade que pode parecer mentira. Em assuntos de defesa, a verdade é muito perigosa. Facilmente a verdade pode parecer falsidade, muito mais do que a própria mentira. Assim, aquele que for levar a moça tem de ter muito cuidado com a verdade. Nesse ponto, o Heitor também podia ir, mas não vai, porque é cunhado. É muito menos família. Os três homens a comerem em pé. Antonino a comer em pé e a olhar para o relógio. Como se à revelia daquela conversa o mostrador estivesse a mandar-lhe recados. Felícia com o dedo em riste. E tu sempre olhar para o relógio, sempre olhar para o relógio. Não vale a pena olhares tanto para aí que não perdes nem ganhas nada. Antonino Mata olhava para o relógio. Felícia irritada. Além disso, tu perdes uma hora, tu perdes duas horas, tu perdes três. Tu perdes o que tens de perder. Muito mais perdeu Nosso Senhor Jesus Cristo, que perdeu a vida pela humanidade inteira. E só se queixou uma vez. E tu só perdes quando muito uma hora e meia. O que é esse tempo na vida de uma pessoa? A Felícia, cheia de energia, andou pelo pátio e gritou de novo, junto da janela vermelha. A voz imposta como se cantasse. Moça, Dona Milene, acordou? Olha aqui, meu filho Antonino vai entregar você à sua família. Ele vai gostar muito de ir. Não tenha problema com isso. Você não vai aparecer aos teus tios sem companhia. O que iriam pensar? A cabeça de Felícia do lado de fora, junto ao cortinado. Você não vai sozinha, que os Mata não permitem. Se você tem medo dos teus tios, você tem de ter alguém que diga como as coisas se passaram. Felícia, grave, para dentro do cortinado. Levante-se, moça. Só tem de dizer a morada certa. De preferência, tio homem. Ouviu bem? Lá fora, a carrinha azul metálica partia. No pátio, já só se encontrava Antonino. E Felícia baixou o dedo indicador. Mas o tom de voz, esse, manteve-se inalterado. Tu nem perdes muito tempo. Muito mais perdeu ele, sem soltar um gemido. Tu vais ver. A moça é lenta, mas já aí está.